Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nesta manhã, o tema Socialismo Cristão, baseando-se num texto do autor Pedro de Camargo Vinícius, ficou mais conhecido no meio espírita como Vinícius, é extraído do livro Das Pegadas do Mestre. Quando a gente ouve falar de socialismo cristão, vem à mente toda essa experiência que a humanidade vem tendo nas últimas décadas, de uma tentativa de encontrar uma fórmula melhor de vivência social. E é inevitável a gente pensar nos fracassos que essas tentativas tiveram, né? De regimes comunistas, de regimes falsamente socialistas. Quando a gente pensa em socialismo cristão também, vem à mente várias tendências, várias correntes que existem hoje, inclusive de grupos políticos, partidos políticos que se dizem socialistas cristãos. Mas buscando o sentido mais primitivo da ideia de socialismo, buscando lá as bases mais fundamentais dessa corrente de pensamento, nós vamos adotar como explicação para socialismo a mesma que o autor Leon Denis adotou ao abordar a questão relacionando socialismo e espiritismo. E a mesma que o autor do livro que nos inspira hoje adotou, né? O socialismo seria então o quê? Não toda essa experiência que a gente poderia aí estar discutindo, falando hoje, nessas últimas décadas, né? Desde o final do século XIX até hoje, todas essas tentativas de encontrar uma fórmula melhor para a sociedade. Mas buscar uma ideia para socialismo como sendo o quê? Todos os esforços, todas as tentativas de se criar uma sociedade melhor para todas as pessoas. E não vamos ficar, então, tão apegados ao aspecto aí do socialismo mais histórico, todo esse que a gente pode pesquisar e falar sobre ele em outro momento, mas buscando entender qual seria então essa proposta de socialismo cristão que é defendida por Vinícius e por outros autores espíritas. Nós vamos perceber também que os próprios espíritos superiores que deram as comunicações lá no século XIX, que permitiram criar os fundamentos da doutrina espírita, também tinham essa visão de sociedade, também tinham essa proposta para a humanidade viver melhor. E não temos como evitar o paralelo com o cristianismo primitivo. Se nós formos estudar as propostas de Jesus para o seu pequeno grupo de discípulos e a forma como ele ensinou o homem a agir um para com o outro na conquista do reino dos céus, ele também tinha a ideia, também tinha a sugestão de uma prática para que vivêssemos melhor em sociedade. Jesus também deu os fundamentos nos seus ensinamentos de como o homem poderia viver bem em sociedade, de como ele poderia tirar proveito dessa experiência que é viver em sociedade. E Vinícius, ele inicia então o seu texto, ele inicia a sua abordagem de socialismo cristão, relembrando o episódio em que Jesus está no templo, observando as pessoas fazendo doações ao templo, e ele observa a viúva, a mulher pobre, que oferece duas pequenas moedas para o templo. E que ele observa também os ricos oferecendo as suas contribuições para o templo. E Jesus chama os discípulos e diz a eles assim, então, que a mulher, que a viúva pobre, estava dando muito mais do que os ricos naquele momento. Ela estava oferecendo aquilo que ela praticamente não tinha. Ela estava dando de si o que ela podia dar, e com sacrifício. Então Jesus, nesse momento, ele está exaltando o quê? Ele está exaltando a importância da contribuição, da participação de cada pessoa dentro daquilo que ela pode, dentro daquilo que ela consegue oferecer. A mulher, ela oferece ao templo uma doação que era ali tirando da sua própria sobrevivência. Tem muitas pessoas que justificam com essa passagem de que então as religiões têm direito de cobrar, né? Porque você tem que ajudar a sua religião. Mas o que Jesus quis realmente destacar naquele momento não é a contribuição financeira em si, mas é o sacrifício individual que você faz para uma determinada causa. Era isso que ele queria demonstrar para os discípulos, para que eles nunca se enganassem de que quem doa mais, quem oferece mais, está em melhores condições de quem oferece menos. Porque o que importaria ali não seria a quantidade, mas sim aquilo que você pode ofertar. Nesse momento, Jesus está exaltando o quê da humanidade? De cada um, de que cada um pode dar a sua contribuição, seja para que causa for, seja para com a finalidade que for. E que o importante é que isso parta voluntariamente de você e que isso parta daquilo que você pode oferecer. Muitas pessoas acreditam que a melhor forma de a gente ajudar é fazendo muito. E realmente, as grandes doações, as grandes quantias, são importantes para muitas obras. Mas quando a gente pensa no conjunto, no geral, a gente percebe que o que mantém as grandes obras são as pequenas contribuições. Porque elas são constantes, elas são regulares, porque elas são frequentes, porque elas são as que mais aparecem no dia a dia. Quando a gente ouve falar de 4,5 toneladas de alimento, é muito louvável alguém que doou uma grande quantia. Mas se a gente for contabilizar essas entradas, for checar esse registro, a gente vai ver que foi o quê? Foram as pequenas doações que cada pessoa fez. Jesus já estava nos dando ali a fórmula de que a melhor forma para a gente organizar as coisas era realmente tendo a contribuição de cada um dentro daquilo que cada um pode. Quem pode mais é muito bom, é muito meritório, porque também é um grande exercício de desprendimento você doar grandes quantias. Agora, quando você doa aquilo que você pode, você está também contribuindo tanto quanto o outro, ou até mais, quando isso vem de um sacrifício pessoal. Porque é aí que nós estamos nos libertando do apego que nós temos às coisas materiais. Nós podemos ser tão apegados aos bens materiais, quando eles são muitos, como quando eles são poucos. E existem pessoas que são assim. Elas são tão apegadas ao pouco que elas têm, que elas são muitas vezes mais egoístas do que pessoas que possuem muito. Porque o que conta aí, na verdade, é o quê? É aquele sentimento que nós carregamos dentro de nós. É o nosso valor intrínseco, é aquilo que nós efetivamente somos. Quem é desprendido no muito também pode ser no pouco. Quem é desprendido no pouco também pode ser no muito. E há pessoas que muitas vezes elas são tão apegadas ao pouco e justificam dizendo: ah, é tão pouco que não vai fazer diferença eu contribuir ou não. E faz sim, faz diferença para ela. Por quê? Nós vamos educando o nosso sentimento, nós vamos educando a nossa, nosso ser, à medida que nós vamos o quê? Aprendendo a nos despojar, com qualquer quantia que for, com qualquer porção dos nossos bens. O importante é a gente exercitar o quê? Essa capacidade de doação para o coletivo. E aí que nós vamos perceber, então, qual que é a fórmula que Jesus apresentou para uma vivência melhor do homem em sociedade. Qual é a fórmula que nós poderíamos dizer que é o socialismo cristão? É cada um oferecer de si o melhor para a sociedade. Mesmo que esse melhor possa ser quantitativamente muito pouco. Mas cada um oferecendo o seu melhor para a sociedade, nós teríamos uma sociedade mais justa. É essa a inspiração, então, que o autor Vinícius foi buscar nessa passagem para exaltar a importância de todos os componentes da sociedade. Todas as pessoas da sociedade têm um papel importante nela. Muitas vezes nós não valorizamos as funções menores da sociedade. O trabalhador, muitas vezes, ele é valorizado e ele é melhor remunerado de acordo com o destaque que a sua profissão pode apresentar para a sociedade. Um médico, um advogado, um arquiteto, um engenheiro, um executivo, ele acaba muitas vezes sendo considerado, entre aspas, mais importante do que outras profissões. E as pessoas no trato no convívio acabam demonstrando isso. Dão mais valor a quem tem uma posição supostamente de destaque na sociedade, e alguém, por ocupar um papel aparentemente menos expressivo, ela é considerada, ou melhor, ela é menos considerada. Essa é uma prática que, infelizmente, nós temos, né? Às vezes, quando alguém se apresenta com muitos títulos, essa pessoa, ela tem maior credibilidade. A gente observa isso em muitos meios, né? Muitas vezes se apresenta um longo currículo da pessoa para dizer que ela tem algo a dizer. Enquanto que outro que dissesse simplesmente, é o nosso irmão, muitas vezes ele não seria ouvido. Porque nós temos essa tendência de achar que existem pessoas mais importantes que outras. E isso levou, naturalmente, a muitas injustiças. A nossa sociedade, da forma como ela foi organizada, da forma como ela se mantém até hoje, não estamos pensando só no Brasil, é no mundo todo, é uma tendência da humanidade essa, a sempre darmos mais valor, a recompensar mais quem está nas posições de destaque. E até conceder a essas pessoas uma deferência que muitas vezes elas nem são tão merecedoras assim, em detrimento de outras que também têm uma importância muito grande. Quando nós passamos a pensar no conjunto, no todo, nós podemos pensar numa sociedade sem todos os seus profissionais, todas as pessoas que atuam nessa sociedade? Não podemos pensar, né? Não podemos imaginar que uma sociedade possa ser constituída apenas daqueles que estão nos cargos de liderança. E os executores? E quem coloca os planos tão bem idealizados, tão bem arquitetados, tão bem planejados em ação? Esses não têm importância? Esses têm uma importância igual a esses primeiros. Todos na sociedade devem ter uma grande consideração. E todos mereceriam receber os seus direitos fundamentais, ter as suas condições sociais asseguradas. E é o que a gente não observa, né? Existem pessoas que, muitas vezes, elas não são reconhecidas com aqueles direitos. Essa situação que nós vimos hoje, né, em que a legislação equiparou o empregado doméstico a todos os demais trabalhadores, gerou muita polêmica. Por um lado, algumas preocupações econômicas, mas de outro, muitas pessoas realmente lá no íntimo, ao se oporem a essa equiparação, na verdade, é porque não reconheciam a importância desse tipo de trabalho. Então a gente vê que essa diferença, essa distinção que se faz entre um determinado trabalho e outro, ela persistiu até pouco tempo aqui, respaldada pela nossa legislação. Só agora que foi reconhecido um direito igual para esse tipo de trabalhador. Então nós percebemos que ainda é uma ideia muito presente essa, de que alguém possa ter menos direitos do que um outro determinado profissional, de que uma categoria possa ser mais privilegiada do que outra. Na concepção, então, de socialismo cristão, na concepção do espiritismo sobre a importância de todas as pessoas na sociedade, nós vamos ter então como base, como fundamento, essa ideia. Todos têm que ter os mesmos direitos. Todos têm que ter as mesmas condições de vida, de dignidade. O fundamento, e quando nós falamos de socialismo cristão, dentro do contexto espírita, é reconhecer isso, de que todas as pessoas na sociedade, elas têm direitos iguais. Esses direitos fundamentais que todo indivíduo deveria ter respeitado, de moradia, condições de educação, de saúde, oportunidades de crescimento na sociedade, que são valores que todo mundo diz que defende. Todas as ideologias, todos os partidos, todos os segmentos da sociedade dizem que respeitam e reconhecem isso como verdadeiro. Mas na prática isso acaba não acontecendo, por quê? Porque no íntimo as pessoas ainda conservam essa ideia. Existem pessoas que são mais importantes do que outras na sociedade. Porque se de fato todos esses que dizem defender essa bandeira de igualdade, de justiça social para todos, se eles de fato acreditassem nessas ideias realmente, nós teríamos um quadro muito diferente. Nós continuaríamos tendo as pessoas ocupando diferentes posições, em diferentes níveis hierárquicos, em diferentes graus de complexidade da sua atividade profissional, mas os direitos básicos, a remuneração justa, que desse condições de vida a essas pessoas, ela estaria presente para todos, e não para apenas um único segmento da sociedade ou alguns segmentos da sociedade. Todos teriam as condições básicas. Então ainda é um fato para nós isso. Enquanto existir desigualdade em nossa sociedade, em toda parte do mundo, significa que nós não conseguimos ainda aproximar esse discurso de igualdade em direitos para todos, não conseguimos trazê-lo à nossa prática. Por isso que quando surgem essas tendências, movimentos, quando surgem reivindicações, quando surgem mudanças na legislação, nós devemos compreender que isso está significando um progresso na sociedade. Mesmo que isso ainda não vá alcançar a todos, mesmo que isso ainda não vá se concretizar, nós podemos dizer que hoje, pegando como exemplo então essa equiparação do empregado doméstico com a nossa, com todas as outras categorias profissionais, dizendo que eles têm os mesmos direitos, essa equiparação então, ela representa um progresso da nossa sociedade. Muito pequena ainda, porque ainda existem outros que estão à margem dos benefícios da lei. E mesmo esses que já teriam esses benefícios da lei, eles não vão ainda, por muito tempo, receber integralmente esses benefícios, porque muitos ainda irão resistir. Então isso mostra que nós fizemos um progresso muito pequeno na sociedade agora. E nós temos que reconhecer que todas as tentativas, todas essas propostas que forem tratando as pessoas com maior igualdade, elas representam progresso para a sociedade. Igualdade em deveres, mas igualdade também em direitos. E que isso saia só do discurso e se torne uma prática. E isso se torna uma responsabilidade de todos nós. Todos nós que participamos da sociedade através das nossas escolhas, do que nós compramos, do que nós elegemos como preferencial, daquilo que nós prestigiamos, aqueles aos quais nós votamos. Todos nós, de uma forma ou outra, interferimos nesse processo e temos que nos tornar cada vez mais conscientes dessa participação. Temos que nos tornar cada vez mais atuantes desse movimento. Até a nossa aceitação de determinadas circunstâncias está ali representando uma participação de alguma forma. Como, por exemplo, quando nós nos tornamos omissos. Isso tudo parece que é mais um discurso político e social, parece que eu vou me candidatar, né? Mas, e parece que não tem conexão com espiritualidade, mas tem tudo a ver com espiritualidade sim. Normalmente a gente pensa que espiritualidade é um desenvolvimento unicamente interior, e de fato é algo preponderantemente do interno à nossa espiritualização. Mas nós nos espiritualizamos realmente quando a gente parte, então, desse processo interior, modificando as nossas atitudes e ela passa a influenciar no meio. Então, pensarmos numa sociedade mais justa, pensarmos em como podemos agir dentro daquele limite tão pequeno do indivíduo, mas que é importante, como nós vimos pelo óbolo da viúva, é fundamental para a gente continuar a nossa marcha, a nossa progressão, a nossa evolução. Pensarmos no quanto nós podemos agir no meio onde nós vivemos, dentro das nossas limitações, mas produzindo o melhor, oferecendo o melhor para que a nossa sociedade se aprimore, para que ela possa evoluir. Porque se nós nos mantivermos assim, pensando apenas em evolução individual, pensando apenas em crescimento espiritual individual, nós estaremos limitados no nosso progresso espiritual. É quando eu passo a me preocupar com o outro, com o coletivo, é que eu evidencio o meu progresso interior. Por isso que o Espiritismo, desde que ele surgiu, e nós vamos ver nas obras de Allan Kardec isso, a preocupação com o aspecto social, ela foi muito grande. Começando por quebrar uma série de preconceitos, combater uma série de ideias que no século XIX ainda era vigente. Quando os espíritos nos disseram que todos nós somos seres com direitos iguais, estamos evoluindo, que não existe superioridade racial, não existe superioridade de um indivíduo sobre o outro, que o que importa são as qualidades morais do indivíduo, eles já estavam mostrando isso, né? De que ninguém poderia usar como pretexto para dominar o outro as diferenças sociais. Eles já estavam nos mostrando que o único caminho que nós temos para encontrar a paz na sociedade, para encontrarmos a felicidade aqui nesse mundo, é se nós passássemos a respeitar o outro, independente de quaisquer condições. Por isso que todos nós hoje, que estamos numa sociedade que nos dá mais possibilidade de participação, temos que estar muito atentos com isso. Até o nosso silêncio, a nossa indiferença para as injustiças sociais, a negação de direitos aos indivíduos, até isso estará contando no nosso progresso espiritual. Não podemos ser indiferentes às pessoas que passam por uma série de problemas dos mais variados tipos. Muitas vezes a gente pensa que determinadas situações não têm a ver conosco. Não é a nossa causa, não é o nosso problema, mas é sim. Tudo que nós estamos tendo conhecimento hoje faz parte de uma necessidade que nós temos de nos preocupar também, de refletir melhor sobre as necessidades dos diferentes grupos da sociedade. Porque quando nós temos essa visão, nós estamos nos aproximando da visão de Jesus que ele tinha das pessoas. É a visão de que todo ser humano tem os direitos fundamentais iguais, de que todos têm o mesmo merecimento. Por isso que ele não fez distinções entre as pessoas. Era o pobre, era o rico, era o ignorante, era o sábio. Todos eram pessoas que tinham acesso a ele. Todos eram pessoas que tinham a oportunidade de compartilhar ali dos seus ensinamentos. E ele curou tanto ricos quanto pobres. Ele ajudou romanos e judeus. Então ele nos deu já a indicação de qual seria o caminho para encontrarmos o equilíbrio social. É que passássemos a respeitar, a valorizar as pessoas, não pelas posições que elas ocupam, não pelo de qual segmento da sociedade ela vem, mas pelo fato de ser humano, pelo fato de ser uma pessoa com necessidades como qualquer outra. Vinícius, ele vai então, na sua mensagem, abordar essa temática, alertando de que nós temos ter um respeito muito grande por todas as pessoas na sociedade, independente da posição que ela ocupa, independente da profissão que ela exerce, independente das suas ideologias, todos merecem respeito igualmente. E hoje nós estamos observando a sociedade com muitas reivindicações, muitos protestos, muitas exigências, e há todo tipo de opinião, né? Pessoas que estão a favor, pessoas que são contrárias. Tudo isso faz parte de um processo de sociedade que nós precisamos também respeitar. As diferenças que as pessoas têm, o que elas consideram o que é o melhor para resolver os problemas, não deveria trazer nas pessoas nenhum espírito de animosidade de um para com o outro. E o que muitas vezes a gente observa é isso. As pessoas tomando partido de modo emocional, as pessoas se sendo a favor ou contra determinados movimentos e manifestando ali um sentimento, muitas vezes, extremamente apaixonado, um sentimento, muitas vezes, de agressividade em relação ao outro que pensa de maneira diferente. Porque nós somos bombardeados por tanta informação, muitas vezes, má informação, informação que não chega corretamente a nós. Há uma intensificação hoje, né, de um discurso que vem pelos grandes meios de comunicação. Por outro lado, as redes sociais nos trazem outras informações que são conflitantes. E a gente vai percebendo que as pessoas vão tomando partidos, né? Como se determinada parte da sociedade fosse inimiga de outra, como se houvesse um grande complô de um querendo dominar o outro e destruir o outro. E nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ter uma atenção muito grande para a gente não tomar partido de causas que não estão defendendo essa igualdade, na verdade. Esse respeito mútuo. mas muitas vezes são causas que vão o quê? Incentivando e reforçando esses sentimentos de separatismo que existe entre as pessoas já há muitos milhares de anos, de formar facções, de formar grupos. Quem estiver atento, for acompanhando as notícias, tanto pelos grandes meios de comunicação como os meios alternativos, pode perceber isso. Hoje nós podemos estar num processo de organização aí de grandes grupos que vão criar mais conflito ao invés de buscar soluções. E temos que evitar nos envolver de maneira apaixonada nessas temáticas. De tomar um partido e passar a odiar o outro porque ele pensa de maneira diferente. A gente vê que isso é tão presente e há muitos exemplos, né? E temos que estar atentos com isso porque nós podemos, com o nosso pensamento, estar engrossando essas fileiras que, ao invés de buscar uma solução para os problemas coletivos, buscam, na verdade, estabelecer-se mais o quê? Uma disputa que pode permanecer por muito tempo. Quanto houver espírito em nós de segregação, de separação, de ver o outro como inimigo, de não pensar em trabalhar junto, de criar separações entre a sociedade, colocando como grupos opostos, antagônicos. Enquanto houver isso, nós estaremos acentuando em nós o quê? Ainda todo esse processo que vem aí por dezenas de milhares de anos de primitivismo, de animalidade, de apego à matéria. Agora, quando nós trabalhamos pelo coletivo, buscando conciliar, procurando unir forças para o bem geral, para a melhoria, nós estamos trabalhando pelo progresso da humanidade e estamos evoluindo espiritualmente também. Estamos trabalhando também pelo nosso progresso geral. Então é isso que nós temos que estar refletindo, né? Pensar o quanto as nossas opiniões, o quanto as nossas manifestações, elas podem estar interferindo nesse processo. É algo que deve nos preocupar, porque como nós vimos, nós fazemos parte dessa sociedade. Nós também temos um compromisso com ela. A nossa evolução não se dá apenas no âmbito individual, ela se dá também no coletivo, que é a expressão desse individual, que é onde se manifesta aquilo que nós estamos adquirindo. Então nós que já somos conscientes de que estamos aqui no mundo para progredir, para evoluir, temos que ter também essa atenção. Temos que ter também essa preocupação do quanto nós estamos favorecendo esse progresso geral da humanidade. Vinícius, ele diz essas questões, então, mais restritas, relacionadas às diferenças do trabalho, mas que nós podemos pegar, então, essa ideia e transpô-la para os nossos problemas na atualidade. Pensando que não podemos ver os diferentes grupos que compõem a sociedade, as diferentes ideologias, como pessoas que são tão diferentes assim uns dos outros. São seres que mereçam ser, então, tratados com diferença. Temos que buscar entender, então, o quê? Que todos que estão aqui hoje no todo o planeta são espíritos em evolução. São espíritos que requerem da nossa parte compreensão, entendimento, que não significa necessariamente concordância, mas significa o quê? Significa respeito. E é isso que a gente começa a perceber que começa a faltar em muitos desses movimentos, em muitos desses grupos que passam a realizar reivindicações. As pessoas esquecem que direito à liberdade e que o exercício dessa liberdade nunca pode conflitar com o respeito que o outro merece. E a gente percebe que as pessoas, nessa ânsia de mudar, nessa ânsia de transformar a sociedade, acabam se descambando para o desequilíbrio. Eu não vou citar exemplos aqui do que a gente pode buscar aí nos meios de comunicação, para não baixar o nível da nossa reunião hoje. Mas existem, então, pessoas que não estão compreendendo esse direito que nós podemos exercer de reivindicação, de busca de uma sociedade mais justa. Nós temos que buscar essa justiça social, que ela é importante e necessária para nós, mas através dos meios equilibrados. Através dos meios que não criem mais separação entre as pessoas, mas que busquem aproximá-las, que busque uni-las. É só aí que nós vamos estar realmente atuando na sociedade de maneira mais positiva, de maneira mais favorável ao progresso de todos. E Vinícius, então, no seu texto, naquilo que a gente poderia dizer na sua mensagem também, embora ele tenha escrito quando encarnado, ele conclui dizendo, retomando o ensinamento de Jesus, para mostrar qual que seria a forma de a gente ter mais atenção na solução desses problemas sociais. Ele relembra o ensinamento de Jesus, dizendo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então nós temos que pensar que nós temos que ser diferentes daqueles que criaram os problemas na sociedade. Na busca da solução dos problemas da sociedade, nós temos que oferecer algo superior a daqueles que já estavam no poder ou que estavam dominando a situação e criaram desequilíbrios, criaram perturbação. Quando Jesus usa ali a figura dos fariseus e dos escribas, ele queria mostrar que um cristão ele não podia ter a hipocrisia, a falsidade, ele não podia ter as qualidades negativas que aquele segmento da sociedade, culto, dominador, tinha. Ele tinha que ter, aquele que quisesse alcançar o reino dos céus, tinha que ter uma justiça superior ao dos escribas e fariseus. Então nós hoje, nos nossos dias, se nós quisermos mudar a sociedade, nós temos que buscar pelas fórmulas, não as mesmas que já vêm sendo praticadas pelos grupos que dominam a sociedade e que criaram tanta perturbação e tanto sofrimento para a humanidade nesses séculos. Temos que buscar uma nova fórmula. Então, a renovação da sociedade não vai ser mais a luta pelo poder através da violência. Não vai ser mais usar dominação econômica para mudar a sociedade. Tem que ser algo superior a tudo isso. O homem vem, ao longo desses séculos, exercendo esse domínio um sobre o outro de maneira muito eficiente, usando a força, usando a astúcia, usando o poder econômico para dominar. Mas se nós quisermos realmente crescimento interior, nós temos que pensar em novas formas, essas que busquem a paz, a harmonia, o entendimento entre as pessoas, que busquem o diálogo, o convencimento e não a subjugação do outro. Essa é a grande fórmula de renovação da sociedade. Por isso, quando a gente observar grupos que estão partindo para as velhas fórmulas, né, tentar impor-se pela violência, agredindo os outros, não só fisicamente, mas agredindo moralmente os outros, nós temos que fugir desses grupos. Temos que entender que eles estão repetindo as velhas fórmulas de imposição. Se quisermos mudança na sociedade, nós temos que procurar algo que supere tudo isso que nós estamos já cansados de saber. E da nossa parte, nós temos que fazer como a viúva. Oferecer o que é de melhor, aquilo que nós podemos em termos de contribuição. Não achar que é pouco, não achar que é insignificante. É compreender que todas as ações somadas de muitos indivíduos bem-intencionados, elas podem resultar em uma melhoria significativa para a sociedade. Então, nós temos que fortalecer as causas hoje que buscam essa melhoria da sociedade com aquilo que nós pudermos. Né? Não só doando materialmente alguma coisa, por mínimo que seja, para que essas causas possam ser atendidas, mas oferecendo a nossa participação, oferecendo a nossa inteligência, o nosso diálogo, para que as situações melhorem, agindo no nosso círculo, dentro do nosso, da nossa possibilidade de influência. É a forma, então, de a gente vivenciar esse socialismo cristão, vivenciar essa transformação de sociedade, buscando oferecer aquilo que nós podemos, não ignorando o valor dessa pequena participação. Né? Às vezes nós somos convidados a participar, por exemplo, de uma petição, de um abaixo-assinado, e a gente considera que aquilo é insignificante. Né? Dar uma assinatura, hoje em dia ficou mais fácil você clicar num site, participar de uma reivindicação. A gente acha que isso é insignificante, isso não muda o mundo. Mas essas mobilizações, elas têm sim algum poder de influência. elas têm sim alguma forma de dar indicadores de que a maioria quer transformações. Isso tem sim algum potencial de influência, tem sim algum potencial de mudança. Por isso que nós precisamos então estar atentos a todas essas formas de participação, por mínimas que sejam. Até o nosso voto, ele torna-se importante também. Porque querendo ou não, nós é que decidimos hoje na sociedade quem nos representa. E aí a gente ouve muitos dizerem, ah, já não adianta mais. Né? Eu mesmo às vezes reflito isso, não adianta votar mais. Mas nós não podemos desacreditar desse instrumento também. Porque à medida que a sociedade aprimorar-se, à medida que ela evoluir, nós poderemos tornar esse instrumento um instrumento de mudança da sociedade. Então acreditemos que a nossa participação ela é importante nesse conjunto todo de transformações hoje que a sociedade vem passando, mas para participarmos de maneira eficiente, temos que ter conhecimento, embasamento e observar quais as causas nós estamos hoje sustentando com essa nossa pequena participação. Porque nós passamos a ser responsáveis por tudo aquilo que nós apoiamos. Seja para o bem, para o mal, teremos as consequências dessa adesão a todas essas causas. Depois da prece final, a gente pode conversar mais um pouco, então. Muito obrigado a todos.